Venha aproveitar. Rua da Conceição Centro, Caruaru. SW Prevenção contra Incêndio. Os melhores preços em equipamentos contra incêndio. Elaboração de projeto. Assessoria junto ao Corpo de Bombeiros para emissão do AVCB. Execução de obra. Venda e recarga de extintor com produtos originais das melhores marcas. Venda de EPIs, material hidráulico e elétrico. Faça já um orçamento. Ligue 994-22-5995 ou 2104-1663. SW, sua prevenção contra incêndio. Avenida Campina Grande, 1094, Boa Vista 1. Caruaru. Através dos veículos de comunicação de Caruaru, você fica sabendo se chegou a sua hora de se vacinar. Quando chegar a sua vez, faça o agendamento. Se você já tomou a primeira, não perca a data da segunda dose. A vacina protege você e toda a sua família. Uma campanha da Setcom, Câmara Setorial dos Veículos de Comunicação da ASIC. Mesa Redonda. Alô, meu amigo, alô, minha amiga. A atuação do Poder Legislativo em Caruaru, no Mesa Redonda desta sexta-feira, nos Estúdios da Cultura, em debate, a Câmara que diz sim, a Câmara que deveria dizer não, os projetos de lei que amparam ou tiram direitos do povo. Imperdível! Qual o benefício da Câmara de Vereadores de Caruaru para a coletividade no Mesa Redonda desta sexta-feira com o presidente Bruno Lambretta? Tudo começa ao vivo a partir das 10 horas. Oferecimento Óticas Arco Verde. Óculos e armações das melhores marcas. Óticas Arco Verde. Você vê e confia. Farmácias Maurício. Medicamento barato mesmo é nas Farmácias Maurício. Disque entrega 3722-1073. Promec. A sua farmácia hospitalar. Tudo para a sua saúde. Avenida Agamenon Magalhães, 1143. Maurício de Nassau. Fone 3721-6315, Caruaru. É só sintonizar, é só se ligar na próxima atração. O mais completo jornal do nosso rádio está no ar. A Cultura informa. As notícias do dia, reportagens, entrevistas e muita opinião. Você bem informado sobre os assuntos do momento. A Cultura informa. Lula confirma candidatura presidencial. Fundarp divulga lista de candidatos habilitados ao título de patrimônio vivo. O concurso contou com um total de 92 candidaturas inscritas no certame. Ministério da Saúde pode comprar vacinas da Moderna. Santa Cruz amplia vacinação para pessoas com comorbidades acima dos 40 anos. Agendamento já pode ser realizado pela internet. O governo prepara decreto para limitar retirada de pôsteres e perfis das redes sociais. PM apreende explosivos em obra embargada em Caruaru. Os produtos e o responsável pela obra, junto com as testemunhas, foram encaminhados para a delegacia de polícia. Câmara aprova texto que viabiliza a privatização da Eletrobras. Comissão da Alep aprova a criação de programa de registro de feminicídios em Pernambuco. O projeto tem o objetivo de coletar e analisar informações sobre feminicídio. Unidades prisionais do Agreste suspendem visitas. Quase 2 milhões tomaram segunda dose de vacina contra a Covid-19 fora do prazo no país. Os números foram extraídos do DataSus. Governo de Pernambuco lança linha de crédito para advogados. Ministério informa que quantidade de vacinas para a segunda dose da Coronavac solicitada por estados foi atendida. Hoje tem comentário do cientista social professor Carlos Silva. Agora 12 horas mais 44 minutos. Hoje não é o professor Carlos Silva, ele esteve conosco ontem, ele vai estar conosco somente amanhã. Hoje quem participa do programa, no finalzinho do programa, é o analista político professor Rui Lira. Hoje é quinta-feira, dia 20 de maio de 2021. Estamos no ar com mais uma edição da Cultura em Forma. A apresentação é Elaine Dias. E André Santiago. Boa tarde, Elaine. Boa tarde, André. Boa tarde a você, ouvinte Cultura. Você bem informado sobre os assuntos do momento. Está no ar. A Cultura Informa. O ex-presidente Lula confirmou pela primeira vez sua candidatura presidencial nas eleições de 2022. Em entrevista concedida a uma revista francesa, o petista disse que não hesitará em disputar o pleito contra o atual presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi feita a uma publicação impressa que circula na capital francesa. A entrevista foi publicada nesta quarta. Questionado literalmente se será candidato nas eleições de 2022, Lula respondeu, abre aspas, se estiver na liderança das pesquisas para ganhar as eleições presidenciais e gozando de boa saúde, sim, não hesitarei, fecha aspas. A Cultura Informa e o giro da reportagem. Comissão da Alep aprova a criação de programa de registro de feminicídio em Pernambuco. Sara Rego. Nesta quarta-feira, a Comissão de Cidadania da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Alep, aprovou o projeto de lei que cria o programa de registro de feminicídio em Pernambuco. A iniciativa visa articular órgãos de segurança, saúde, assistência social e justiça que atendem mulheres vítimas de violência. O projeto tem o objetivo de coletar e analisar informações sobre feminicídio, para que se possa enfrentar o crime de forma efetiva. Um relatório anual deverá ser publicado com as principais análises, indicadores e sugestões de ações. A proposta, criada pela deputada Alessandra Vieira, do PSDB, também cria um observatório do feminicídio, com a participação de representantes da sociedade civil e do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Sara Rego, Rádio Cultura. Informação em primeiro lugar do jeito que você gosta. Agora 12 horas mais 47 minutos. Faltam 13 minutos para uma da tarde. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse ontem ter conversado com representantes da Moderna com o objetivo de fechar um acordo para aquisição da vacina do laboratório norte-americano contra a Covid-19. Ainda no início de março, antes de Queiroga substituir Eduardo Pazuello no comando da pasta, o Ministério da Saúde chegou a informar que estava praticamente na fase final de negociações com a Moderna para fechar um contrato para a compra de imunizantes, o que não ocorreu até o momento. Segundo o comunicado da pasta, na ocasião, representantes da Moderna confirmaram ao então secretário executivo da Saúde, Elcio Franco, que poderiam entregar em 2021 ao Brasil 13 milhões de doses do imunizante. A Cultura Informa e o giro da reportagem. Santa Cruz do Capibaribe amplia vacinação para pessoas com comorbidades acima dos 40 anos. Carla Oliveira. Nesta quarta-feira, a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe anunciou a ampliação do público prioritário para a vacinação contra a Covid-19 no município. Está aberto o agendamento para pessoas acima de 40 anos e que possuam alguma das comorbidades listadas no plano de imunização. Nessa nova etapa, serão vacinadas pessoas com diabetes, hipertensão arterial resistente ou com lesão em órgão, doenças cardiovasculares, pneumopatias crônicas graves, doenças cerebrovascular, anemia falciforme, cirrose hepática, doença renal crônica, imunossuprimidos e pessoas com deficiência permanente cadastradas no Benefício de Prestação Continuada, BPC. O agendamento pode ser realizado no site vacinasantacruz.com.br. Carla Oliveira, Rádio Cultura, informação em primeiro lugar, do jeito que você gosta. A Cultura Informa. Agora 12 horas mais 49 minutos. Meio-dia e 49. A Cultura Informa, opinião. Ele está chegando com os comentários e as bombas da política. O comentarista político Davi Cardoso. Boa tarde, seu Davi. Boa tarde, seu André Santiago. Boa tarde para a Laine Gians. Boa tarde, Davi. Providência espetacular tomou o deputado Tony Gel. Ontem, ao conversar com o André Longo, que é o secretário de Saúde, e dizer a ele da situação que está a Fusan. Fusan, que é referência, eu lembro, quando criança era Fusan, tantas vidas foram salvas. com o atendimento da Fusan. Era referência. Ainda hoje é, mas se bem que está totalmente a estrutura complicada. Então, estrutura física, hidráulica, elétrica. E é bom que se diga que o governo tem que ter uma consciência nessa solicitação do deputado Tony Gel, que não adianta você fazer uma reformazinha. Tem coisa que é melhor você construir do zero. É melhor você derrubar e construir de novo. Você gasta menos e termina gastando menos. Porque, ao final das contas, você vai ver que no total geral da obra, quando você faz fazendo para valer, como a gente costuma chamar, você termina economizando, porque a durabilidade certamente é outra. Então, espero que o governo atenda. E outra coisa, esse pedido tem que ser atendido de imediato. Imediato. E para mim, não se venha com desculpa lá na frente, não, estamos vendo, porque Covid, não sei o quê, não tem nada com isso. Todo o dinheiro da Covid é separado. Não tem nada a ver. Todo Estado pegou sua grana separadamente. O que tem que fazer é prestar contas. Mas dinheiro não tem nada a ver com esse dinheiro aqui. Esse dinheiro é a estrutura do governo. E tem para isso. E uma coisa necessária. Porque só não está... Não é Caruaru, não é Caruaru, não. Mais de 90 municípios. Então é preciso que o governo tenha sensibilidade, atenda o deputado Tony Gel. Vou cobrar. Vou esperar e vou fazer cobranças aqui para que esse pedido realmente possa ser atendido. Porque na política tem dessas coisas, você vai e pede. Aí não, tudo bem, tapinha nas costas, fique tranquilo. Termina o governo e essa obra não começa. Não estou dizendo que é o caso. Mas vamos cobrar, o deputado vai cobrar também, né? Porque é uma obra importante, é uma obra interessante. É uma obra que não só vai beneficiar Caruaru, vai beneficiar mais de 90 municípios. E todo mundo ganha com isso. E outra coisa, né? Nós precisamos disso. A gente não pode estar num hospital de referência como é a Fusan, como está. As instalações hidráulicas, elétricas e totalmente fora. E físicas também. Vazamento, salina, ferro aparecendo, ferrugem, uma série de coisas. Então não pode. Não pode. Isso é uma coisa que teria que ser prioridade absoluta. E eu espero que isso possa ser concluído, né? Possa se concretizar. Esse é um detalhe que a gente precisava colocar para vocês nesse momento. O outro é dizer que o Brasil, apesar de tudo, das críticas que a gente entende, mas o Brasil ultrapassa 60 milhões de doses. Isso representa 28,5% da população. 28,5%. 40,5 milhões da primeira dose e 20 milhões da segunda dose. Para você ter uma ideia do que isso representa, 10% a mais do que Itália, Argentina, Chile, juntando tudo. Então o Brasil está num momento importante, o Brasil está num momento de pique de vacinação e tem aí entendimentos. E poderia até ser mais. Poderia até ter mais, claro. Eu queria que tivesse todo mundo vacinado já. Mas é bom dizer que o Brasil já ultrapassou. Quarto está vindo para o terceiro país no mundo. Está caminhando, né? Distante, mas está caminhando. Mas já ultrapassou. Naturalmente, já está na quarta colocação. Então, é bom que, na verdade, o governo brasileiro acelere o processo de fabricação de vacina caseira. Isso é fundamental para o país. E lembra que eu falei aqui há pouco? Há poucos dias eu falei... E não se sabe ainda, os estudos estão sendo ainda feitos, elaborados, discutidos, no sentido de saber se a gente vai ou não ter uma terceira dose. Não sei se de Coronavac, se AstraZeneca, se Moderna, não sei. Só sei que está se estudando essa possibilidade. Então, é fundamental a gente colocar isso, e quando eu digo fundamental, porque o país passa a ficar tranquilo do ponto de vista de vacinação do seu povo, e ao mesmo tempo negócio, vender para outros países. Assim como o Brasil está gastando uma fortuna, outros países estão, têm que gastar, têm que atender a sua população, mas não vem o crédito. E o Brasil vai ser, com certeza, o Brasil vai ser um país em excelência do ponto de vista de vacina. Então, naturalmente, vai não só tranquilizar o seu povo, como vai vender. E aí vai recuperar parte, ou se não, totalmente o dinheiro. Aí vai depender de quantas doses, o que isso vai evoluir, se não vai, se vai morrer, se vai parar, se vai estacionar. Mas o mais fundamental é a gente dizer que o Brasil caminha muito bem, muito obrigado. Em Caruaru, a questão é essa, hein? 28.316 doses. Esse é o saldo de Caruaru. 28.316 doses. Foram vacinadas 878 pessoas ontem. Continua intransparente, porque a prefeitura ainda não nos atendeu. Não sei se é porque a gente está pedindo, mas não é nem porque eu estou pedindo, porque é uma coisa lógica. Outras cidades fazem, ela não continua sem fazer. A gente não sabe absolutamente distinguir. Mas foram recebidas 109.422 doses. Aí é uma mistura, você bota uma mistura. Vem aí também a outra vacina, que a gente não sabe quantas vem para cá, mas já foram liberadas algumas doses da Pfizer, não é? E é preciso ser armazenada e tal, no gelo, numa temperatura e tal. E parece que Garanhuns vai ser o polo, né, dessa região aqui. 81.106 doses foram aplicadas. Então, se eu tenho 109.422 e foram aplicadas 81.106, eu tenho 28.316 doses. Aí você pergunta, aí eu vou tomar quanto? Vai tomar quando? Eu tomei Coronavac, eu tomei AstraZeneca. Vai chegar a Moderna por aqui, vai chegar da Pfizer, não sei. Eu só sei dizer o seguinte, que eu não sei porque a prefeitura não informa. Eu não sei qual é o segredo, tá entendendo? É aquela famosa caça ao tatu. O tatu, quando entra na terra, você até pelo rabo para puxá-lo é difícil. Então, tá, essa dificuldade é enorme. É como se estivesse puxando um tatu. É difícil. Você, quando o tatu entra na terra, para você puxar, mesmo deixando o rabo de fora. É o que a prefeitura tem feito até agora. A gente não sabe. Eu não posso nem evoluir no raciocínio, como eu disse, porque não tem ideia. A prefeitura não fornece, não sei por quê. Qual é esse segredo? Porque em divulgar o que a gente está pedindo, não altera em nada do procedimento que a prefeitura utiliza. Mas é problema exatamente deles. É por aí. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 12 horas mais 57 minutos. Faltam 3 minutos para 1 da tarde. Ô Davi! Diga lá! Hoje tem Davi! Diego Bezerra! Olha ele aí! Repita! Oi? Repita! Diego Bezerra, né? Diego Bezerra? Ou é Diogo? É o ex-secretário que agora tá na URB? Sim. É Diogo. Ah, é Diogo, né? É Diogo Bezerra. Não confunda alhos com bugalhos. É verdade. Então repita. Diogo Bezerra, olha aí. Eu confundi, sabe com quem? Conversei com ele hoje, inclusive. Com Diego Stevenson. É bomba. Por isso que deu essa trocadeira aí. Mas o Diogo Bezerra será sabatinado na terça-feira que vem. É bomba. Via videoconferência. É bomba. Você sabe qual é o principal assunto, qual é, né? Eu digo já. Vereador cobra, não é cobra animal não, viu? Cobra, é cobrança mesmo. Solicita. Durante 4 semanas, e é vereador da base. E a prefeitura terminou atendendo, e as obras, como se não tivesse buraco em Caruaru, né? Dentro da SEACA. Aí é que tem buraco mesmo. Dentro da SEACA. Elas foram iniciadas depois das fortes cobranças do vereador que eu digo já. Eita! Deixa eu puxar a cadeira pra cá. Bom, primeiro do que tudo, essa questão do vereador é Carlinhos da SEACA. É da base do governo, eleito pelo MDB, mas é da base do governo Raquel Lira. E ele foi cobrado porque ele tem o nome de Carlinhos da SEACA. Inclusive, um fato interessante que a gente conseguiu até descobrir é que o pessoal da SEACA tem Carlinhos da SEACA, Rodrigo da SEACA, né? Essa história. Inclusive, o Rodrigo da SEACA, eu não sei por que cargas d'água na campanha, vou mandar tirar ele em plena campanha, mandar tirar o nome SEACA. Olha aí. Tá entendendo? E ele tirou e não tirou, e bota força, terminou naquela história toda. Terminou de qualquer maneira, prejudicando de alguma maneira. Mas aí é SEACA. Então, quando você tem SEACA, é porque você é conhecido no meio. E como o Carlinhos já teve negócio na SEACA lá, não é? Ele é conhecido com isso como Carlinhos na SEACA, aí ele passa por lá e a cobrança é maior. Ele disse que recebeu tanta cobrança, que resolveu meter o chicote. Aí foi na câmara e começou a cobrar. Eu não sei nem como é o nome da menina que está de ministra lá. Um nomezinho, eu esqueci o nome dela, na SEACA. Cobrou. Aí, resultado, a prefeitura atendeu. Os buracos começaram a ser tapados. Que essa doença pegue para Caruaru. Eu nunca vi. Coitado dos carros, eu, inclusive o meu. Coitados. Eu nunca vi. Você não anda 10 metros, não. Você não anda 10 metros para não cair dentro de um buraco, não. E outra coisa, falar em buraco. Deixa eu colocar... Ô, Kekel! Kekel! Deixa eu lhe fazer um pedido, Kekel. Essa rua Benjamin Lanena, eu vou dar um tempo aqui à prefeitura e vou a todo mês, a partir de junho, vou dar um tempo assim, junho. Se a prefeitura não fizer qualquer ação desses buracos, essas coisas aqui, nessa Benjamin Lanena aqui, essa rua aqui, que já foi para o Almirante Barroso e já foi até... digamos assim, rua no passado, né? Onde as prostitutas ficavam aí nessa rua todinha aí e tal. Os mais antigos sabem disso. Eu não consigo entender como é que você deixa uma situação dessas. Então, se você não fizer atender esse apelo, não é em meu nome não, viu? É em nome das pessoas que me pedem e em nome também da gente que tem automóvel que passa por ali direto. Eu vou começar a acender um bolo aqui. Uma festinha. Todo ano... No meio, depois de junho, acendo o bolo. Passou o São João, não deu, a gente comemora a não ação, ou comemora a ação. Eu quero comemorar o bolo, tá entendendo? Se bem que eu não gosto muito de bolo, assim, esse bolo de aquele chantilinho, aquela, eu não gosto muito, não. Isso é para André Santiago, que gosta de ir lá. Ô, Davi, chantilly eu gosto. É, essa cobertura mais, digamos, mais suave, agora aquela de festa de casamento, que é só açúcar, essa daí, de fato, eu não gosto. Mas você parece que está engolindo ar, vento, entendeu? Bom, cada um gosta de uma maneira. Então, veja lá. Então, eu quero comemorar. Agora, com a obra feita, quase custa nada demais, rapaz. Consertar os buracos, passar um asfalto ali, custa nada. Tem tanto dinheiro para isso. E outra coisa, Kekel, deixa eu lhe dizer. Vou fazer uma cobrança como qualquer outro prefeito que estivesse lá. Até o próprio Tonigel, se tivesse daí, ia cobrar Tonigel. Sabe o quê? Essas empresas que fazem esses calçamentos. As bocas de lobo, rapaz. Como é que você pode? Você fica fora do nível. A gente, de vez em quando, cai, quando chove, a água cobre. Você é obrigado a decorar a cidade. Existe uma lei até que você bota a prefeitura na justiça para reaver o prejuízo. Mas isso... demora tanto que você até desiste. Termina você pagando do seu próprio bolso. Então exija, Kekel. Exija. Quem é a empresa? José Mané Joaquim dos Santos. Tá bom. Terminou a obra? Terminou. Vistoria, Kekel. E essa boca de lobo aqui, por que está desnivelada? Epa! Bora consertar aquilo ali? Sem se falar também do tempo da obra. Existe tempo para tudo. Então isso é fiscalizar. O dinheiro público. Isso é zelar pelo dinheiro público. Eu espero que a prefeitura, que começou na SEACA, dentro da própria instituição, possa estender para a Caruaru inteira. Eu nunca vi, sinceramente, tanta bronca, tanto do buraco, nem no tempo do... que passou um tempo bom, diga-se de passagem, desde aí. Teve um tempo que a cidade era bonitinha, legal. Mas depois houve um relaxamento. Nem naquele tempo, tinha tanto buraco como tem hoje. Eu espero que a prefeitura realmente olhe para esse lado e comece a fazer ação. Porque até agora, janeiro, fevereiro, março, abril, entrou em maio. Né? O negócio está complicado, está ruim. Inclusive, estou sabendo aí que tem um projeto financeiro, hein? Anotem. Um projeto financeiro para a Câmara analisar. Aí a pergunta que se faz agora, será que é outro empréstimo que a prefeitura está querendo tirar? Porque o dinheiro do 84, aquele Finisa, né? Do Finisa, babau. O jacaré, clu, clu, clu, clu, clu. Né? Acabou. Será que é outro empréstimo? Não será? E a principal obra do dinheiro, que é a Via Parque, ainda está longe para acabar. É bronca, viu? É bronca. Mas espero que, Davi, na verdade, que a Kel vai resolver isso aí, eu tenho certeza, porque senão vou a partir de julho, viu? Há um tempo aí de junho. A partir de julho a gente começa aqui mesmo, aqui no escritório, a gente filma e tal, tal, e manda para as redes sociais, ou comemorando a obra, ou cobrando a obra, certo? Bom, vamos para a segunda aí. Diogo Bezerra. Alô, Diogo Bezerra. Ô, Davi. Oi. Fazendo uma correção, eu estou lembrando aqui, eu acho que eu disse Diogo Bezerra da URB. Não é URB, é Agência, é Autarquia de Mobilidade. É a antiga desta. Eu gosto de dizer, para simplificar, Autarquia de Mobilidade e Transporte. Pronto. É, ainda não está simplificado nenhum homem. Autarquia de Transporte. Pronto, é melhor, né? Autarquia de Transporte, que mudou lá, né? Isso. E o que era da Fazenda, né? Terminou isso, saindo surpreendentemente. Razões. Bom, então vamos lá. Diogo Bezerra, ele vai ser sabatinado pela Câmara, aquela questão da parada, ou das paradas. Ali do instalar aquela questão do satélite de multa, né? Ali no 15 de novembro, do, de Caxias, 7 de setembro e tal. Eles instalaram ali o circuito de multas. E aí, parada apenas para ônibus, parada apenas para táxi, parada apenas para mototaxista. O motorista particular e o motorista de aplicativo, babau. Não tem, como é que pode? Então, isso aí causou um constrangimento muito grande na Câmara, porque o vereador que ficar contra isso aqui, estou dizendo agora, viu? O vereador que ficar contra isso aqui vai ouvir de mim uma coisa que ele não vai gostar. É impossível você ficar contra o lógico do lógico, mas lógico, é duplicando lógico e multiplicando lógico. É difícil, você entender. Então, só requer, se isso acontecer, uma palavra. Você sabe o que eu estou dizendo, e eu vou dizer aqui, se isso acontecer. E não é possível. Não pode, é. Que loucura é essa? Não pode. Tá? Não pode. Eu não estou priorizando o motorista particular e nem querendo benefício de nada. Eu não vou ter benefício de mais não ser o benefício que todos terão. De poder você deixar alguém ali e ir embora. Então, basicamente, essa videoconferência vai ser na próxima terça-feira, viu? Terça-feira. E vai ser justamente sobre isso. Então, eu espero que na terça-feira ele possa se sair bem e não venha encontrar ou botar dificuldades para que isso seja instalado. Aí na terça ou na quarta, né? Na terça acho que não vai estar tempo. Aí na quarta a gente aborda esse assunto para saber qual foi a ação do Diogo, qual é o vereador que é contra, qual é o vereador que é a favor, quais foram os questionamentos, tudo isso a gente vai acompanhar. Na quarta-feira a gente traz para vocês. Mas está marcada a reunião, de qualquer maneira, é uma pauta aí para os blogueiros. Terça-feira a pauta vai ser Diogo Bezerra, o homem agora que assumiu a antiga destra. Vamos embora. Tem mensagem do Júnior do Pastel que diz: verdade o que Davi Cardoso está falando em relação à SEACA, viu? Está uma grande obra para tapar os buracos. Lá eu estou toda quarta-feira e tenho presenciado essas obras lá. Pois é, tá vendo? Olha aí, a parada federal. Eduardo Sim? Oi. Pode falar, Davi. Não, é só dizer, a prefeitura começou disso aqui, né? E vamos aguardar. Depois, ô Júnior do Pastel! Ô Júnior! Depois tu vai, depois que terminar a obra lá, bate uma fotinho, manda pra mim, uma foto. Vai, manda pra mim pra gente ver como é que ficou. Porque senão eu vou ter que ir lá na SEACA, eu sempre ia na SEACA, né? Mas acontece o seguinte, que a grana diminuiu e certamente a gente deixou de também caminhar pra SEACA mais vezes, como ia sempre. Comprar maracujá, comprar as coisas de lá, né? Em quantidade, você termina tendo um pouco de benefício nesse aspecto e também do ponto de vista qualidade, viu, Deus? Você vai lá, não só vende em grosso, não, tem varejo também. Né? Só que você tem que comprar, às vezes, uma quantidade. Abacaxi, bom, eu soube que o Júnior Almeida, um abacaxi, ele é fã do abacaxi, aí você 10 abacaxi, mas por uma casa só fica difícil você consumir, a não ser que você seja só homem-fruta, como é o Igor agora. O Igor é homem-fruta, só come-fruta, aí é bom. É bronca. Tá entendendo? Depois do almoço. Aí você sai comprando, termina você comprando mais barato. Eu só vou dar um exemplo aí, Elaine Dias. Você faz feira, Elaine Dias, ou não? Não, né? Faço sim. Ah, faz, né? Então pode. Deixa eu só lhe dar uma dica. Uma dica não, uma ideia, não sei se você certamente sabe. Mas vamos lá. um mamãozinho daquele, mamão, que não é, é o mamão goiaba que ele chama, que tem um mamão Havaí, esse é mais caro. É média R$3,50, R$4 o quilo. É aquele mamão pequenininho. Esse é o mamão que o Zé Almeida consome, né? O mamão papaia. É o Havaí. Mas tem aquele mamão que é, que ele chama mamão goiaba. Ah, o menor é melhor, é Davi? É, geralmente o Havaí, tem Havaí todo. É, tem produto bom em mim, né? Mas geralmente o Havaí é bem docinho, viu? Não. É mais docinho mesmo. É, porque. É, eu... Geralmente é. Agora o goiaba tem goiaba muito bom também. Uhum. Que é isso que eu tô dizendo. Então, um mamão, uma unidade de um mamão. Se você for, por exemplo, lá na SEACA, eu comprava quando eu ia, tá o quê? Tá com uns 2 meses que eu não vou lá. Mas eu comprava, me baseando há 2 meses, eu comprava um mamão desse, eu pagava o equivalente a R$2. O mamão, independentemente do tamanho. Eu comprei esse mamão goiaba ontem. Mamão pequeno, não tão pequeno, médio, mamão normal. Eu paguei, diga quanto lá em dia, na feira, no 18 de maio. Não tenho noção, não, Davi. Tem não, Elaine. Eu paguei R$2 na SEACA. Sabe quanto eu paguei no mamão lá? R$4,00. Aumento mais dois? R$6,00. Não acredito. O triplo, né? Entendeu? Tá doido. Bomba. Então, você, quando vai na SEACA, você economiza alguma coisa, tá entendendo? Então, o mamão da SEACA é muito bom, tá entendendo? Assim, o mamão não, os produtos de lá. Sem se falar que você chegar cedinho, você pega uma qualidade boa. Aí, se você economiza em tudo, viu? Na batata doce, no inhame, tarará, porque tem uma diferença grande, né? Do cará e do inhame. O rico, como é o André Santiago, só come inhame. Eu, como sou pobre, entro no cará. Eu vou no cará também, viu? É? Pois é, no cará que é mais barato. É uma diferença enorme. Você pega um inhame, por exemplo, pesa lá, você paga R$2, R$3, R$4. Você pega um inhame mesmo, o cará, né? Você pega um inhame, meu amigo, vai para 12, 13. É bronca, viu? Aí tem que ter lotação para poder ganhar dinheiro. Nadia Elson, da farmácia, manda mensagem dizendo: boa tarde, Davi, Elaine Santiago. Amigo, todas as obras de Caruaru que ela começou estão paradas. Imagina os buracos que existem em toda a cidade. Eduardo Mendonça, presidente do SISMUC, fala: boa tarde, Elaine, André e Davi. Quer ver buraco? Vai no bairro das Rendeiras, isso em qualquer rua. E aqui no Facebook o Nadia Elson está acrescentando, sem contar com as muriçocas. A muriçoca está virada na gota, viu? É. Nem na época do Zé Queiroz. Que falar em Queiroz, escute o que Índio disse aqui. Boa tarde a todos, Davi. Vejo trevas escuras para os Queiroz na próxima eleição. Depende do quadro, né? Trevas escuras, eu acho que essa palavra... Você pode, assim, qualificar para todo ele. Não é fácil não, eleição não, viu? Para ninguém é fácil. Eu acho que eles têm essa consciência. Para ninguém será fácil. Agora, campeão, você que fez essa sua frase, que é correta, eu acho, é difícil. Treva, né? É dificuldade, né? Você depende muito do que você ficar estabelecido. Tipo regra da política, tipo estrutura que você consiga, tá entendendo? Porque para essa... escuridão, para essa treva, para esse horror, existe uma coisa chamada estrutura. Você sabe o que é, né, Santiago? Sem dúvida nenhuma. Diga qual é. É o faz-me rir da política. Isso, é o money. Tendo grana, as trevas diminuem. Sem grana, é trovão e relâmpago toda hora. Então... depende muito da estrutura, depende muito da condição, depende das regras que mudarem, depende de onde você disputar, depende do grupo. Mas, independentemente dessa dificuldade toda que eu estou dizendo, a eleição é difícil. Não será fácil a eleição para deputado estadual federal, principalmente me referindo a Caruaru, que tem muitos concorrentes da terra. Muitos. E sem se falar no investimento que muitos deputados farão, e muito especialmente agora nessa eleição aqui em Caruaru. Davi. Vai ser cacete. Oi. Ele está no Recife, está dizendo: abraço ao amigo Davi Cardoso, estou no Recife ouvindo. Boa tarde, Davi. José Rabelo, Rabelão. Rabelão, gente finíssima, viu? É o nosso delegado Rabelo, homem das histórias. Histórias e histórias, viu? Rabelão é uma enciclopédia, gente finíssima, né? Inclusive, vi seu último poema, viu, Rabelão? Você mandou, o Dilson Oliveira fez o registro, eu também fiz. César Lucena também aqui, junto com Paulo Sobral, também fizeram no CGI. Falar nisso, eu vi. Ah, fizeram no... também? O, sim. Davi, então foi bom você lembrar. Escute, falar nisso, parafraseando o César, escute, essa semana foi o aniversário de Rabelo. Não sei se foi ontem. Foi justamente quando ele escreveu, né, a poesia. Principalmente falando sobre a esposa dele, que já nos deixou. Isso, a esposa, é. Na verdade, é um muito bonita, inclusive, eu ouvi. Um poema de amor. Eu ouvi. Por falar em aniversário, Elaine Dias. Inclusive, hoje é também aniversário do índio. Peraí, deixa eu falar. Eu ia falar justamente sobre o nosso queridíssimo. E o Wilson Bezerra chama ele de mosquito baleado. Mosquito procede baleado. Isso? Procede isso do Irã Carvalho. Mosquito cibito. É cibito. Ah, rapaz. Gente finíssima, Irã Carvalho. Profissional de mão cheia, viu? Quase que ele chora hoje aqui, viu? Quer dizer, parece que chorou, sim. Com as homenagens. Quem foi que fez ele chorar? A filha dele. Várias mensagens. Chorou. O Rony chorou também. É. O Júnior chorou? Rony Filho. Ah, o Rony. Isso. Foi uma belíssima homenagem que ele recebeu aqui no Nova Manhã. Rony é outra figura espetacular, rapaz, Rony. Rony é gente finíssima. Profissional também de mão cheia, viu? Pensa com o rapaz. Bom, eu diria o seguinte, Caruaru tem uma equipe que trabalha em qualquer canto. Caruaru, eu diria que com certeza, com convicção, nós temos aqui, eu acho que 60% dos radialistas, jornalistas aqui de Caruaru, seguramente não teriam dificuldade de emprego em qualquer canto. É um rádio de qualidade, é evidente, entendeu? Então, nisso você some aí, além de qualidade e caráter, né? Tem muitas pessoas de um caráter exemplar. Então, Caruaru tem muita gente boa. Então, seguramente o Rony Filho é um deles, tá entendendo? O Irã Carvalho, não tem dúvida, é um cara sensacional. Gente boa, o defeito dele é ser pobre. Mas eu gostaria, inclusive, ainda, eu não tive nem oportunidade, mas qualquer dia desses, eu vou justamente falar com ele para que ele possa tocar um violão para a gente, naturalmente, é comemorar, viu? Fazer uma festinha para a gente. E eu quero ouvir tanto o Irã tocando quanto cantando. Que lhe confesso que ainda não ouvi, mas eu gostaria muito de ouvir, tá entendendo? Mas é bom, então, viu? Então, a Rádio Cultura tem muita gente boa. Elaine Dias, profissional de qualidade. André Santiago, tudo isso acrescentando o caráter, viu? Tem muita gente boa. César, um Paulo Sobral. Tem muita gente boa na Rádio Cultura. Para não citar todo mundo, que dizer, epa, Davi não citou, eu até pequei, nem deveria ter citado, porque a gente vai relacionar. Mas eu diria que a Rádio Cultura é um percentual altíssimo de profissional de grandeza, de qualidade, de caráter, de decência, de honra, e que seguramente não teria dificuldade de emprego, porque eu diria o seguinte, a dificuldade é você falar. Fala você. Davi, cara, pois é. E para encerrar... Esse privilégio, viu? Para encerrar, o Edmar Santos está dizendo que está se recuperando. O Rabelo disse que quando está em Caruaru sempre compra na SEACA. E o Evaldo Santos disse que sempre vê o Rabelo na SEACA. É, pois é, o Rabelão. E ele sabe do que eu estou dizendo, porque lá é coisa boa, né? Então, gente, é isso aí, tá? Então, aí, Irã Carvalho, meu companheiro, parabéns aí. É muito sucesso, entendeu? Muita sabedoria. Muita saúde, né, Davi? Oi? Muita saúde, né? Saúde, sabedoria, viu, Irã? Você é gente do bem. Sei lá. Um grande abraço e qualquer hora dessas a gente vai se juntar aí. E seguramente, não sei se a Elaine já ouviu o Irã tocar o cantar. Já. Já? Muito. Ah, é. Ele e o tempero. Maravilhoso. Ah, tá vendo? Eu preciso dessa demonstração, viu? Eu vou trazer. Nesse dia que eu fizer, me cobra, não sei quando, mas sei lá, junho, julho, não sei, deixa passar essa parafernália toda que a gente tá vivendo. Quando a gente passa essa parafernália toda, aí a gente se reúne aí. Aí, nesse dia, André Santiago, não se preocupe, viu? Você diga lá a sua consorte, a sua família, que eu vou pagar o seu hotel aqui na Caruaru. Um abraço, captei vossa mensagem, amado mestre. Você fica tranquilo para você. Eu gosto de ver você, porque você, além de ser uma pessoa boa, eu gosto de estar ao lado de quem come muito. E como eu sei que você é mão de boca, eu gostaria de você estar... Ô, Davi, você está falando isso logo no rádio. Rapaz, ninguém espalhando para todo mundo. Ninguém sabe. Aqui pois pra é. Gente, né? Sei lá. Um abraço, Davi. Até amanhã. Agora 1h20. 1h20. A gente vai fazer uma pausa rápida para o intervalo comercial. Daqui a pouco tem mais informações e mais comentários. A gente volta já. A Cultura Informa, um jornal do nosso rádio. De segunda a sexta, 1h30 da tarde, Cultura Entrevista, com Elaine Dias. O assunto destaque da atualidade. Quem é notícia, passa por aqui. Nesta quinta-feira, dando continuidade à série de entrevistas sobre o aniversário da capital do Agreste, vamos falar sobre cultura. Vamos conversar com o compositor e cantor Mestre Onildo Almeida e também com o artista plástico Humberto Botão. A importância da música e das artes plásticas para Caruaru. Como unir a tradição cultural com a modernidade. Dificuldades que os artistas estão passando nessa pandemia. Você, ouvinte cultura, vai poder participar por telefone, através do WhatsApp, na nossa página do Facebook, Rádio Cultura do Nordeste. Aguardamos você. Cultura Entrevista. Oferecimento Sismuc Regional. Trabalho e luta em prol dos servidores municipais de Caruaru e região. Agreste Central de Pernambuco. Rua Padre Félix Barreto 50, Maurício de Nassau. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Repleta de novidades com preços imbatíveis em utilidades e fogos de artifício. Venha aproveitar. Rua da Conceição Centro, Caruaru. CGN, Comando Geral da Notícia. As principais notícias do dia, deixando você atualizado e bem informado. De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã. A apresentação, Paulo Sobral e César Lucena. Oferecimento, RC Tecidos. Pensou em jeans? RC Tecidos. Óticas Arco Verde. Preços e descontos exclusivos. Você vê e confia. Vitamel, combate colesterol alto, anemia, insônia e amigo do coração. Promete. A sua farmácia hospitalar, Amargo Berinjela. É um poderoso emagrecedor natural, rico em vitamina C, zinco e vitamina B12. Farmácias Maurício. Disque entrega 3722-1073. AGS Refrigeração. 80 anos de tradição servindo a toda uma região. Olá, amigos e amigas. Aqui quem fala é o vereador Bruno Lambreta. Gostaria de parabenizar Caruaru, a nossa princesinha do Agreste, pela passagem dos seus 164 anos. Uma terra acolhedora de tantas figuras ilustres e de um povo acolhedor e hospitaleiro. Para mim é uma honra poder fazer parte dessa história, contribuindo com suas transformações e seu progresso na cidade e na zona rural. Parabéns, Caruaru. Mensagem do vereador Bruno Lambreta, presidente da Câmara de Vereadores de Caruaru. Rose Shop, a mais completa loja de informática e eletrônicos de Caruaru. Caixas de som e originais JBL, câmeras Wi-Fi, iluminador Ring Light, luminárias com 1 ano de garantia, produtos Intelbras e Brasforma, cabos HDMI, pendrive, cartões de memória, baterias portáteis e carregadores Philips. Rose Shop tem tudo. Vendas no atacado e no varejo. Rua João Condé, 75, Centro, 999-91-1010. Rose Shop, o nome forte em vender barato. Recado do deputado Rony Queiroz, o federal de Caruaru. Cerca de 3 milhões foram investidos pelo deputado Rony Queiroz para colocar o aeroporto de Caruaru em funcionamento. É mais conforto, segurança e desenvolvimento para a cidade e região. Rony Queiroz, compromisso com Caruaru. Você está ouvindo A Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h24. 1h24. O governo federal prepara decreto para limitar a exclusão de conteúdos das redes sociais e engessar decisões de empresas como YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. O texto impede que as companhias retirem informações do ar somente por julgarem que as próprias políticas foram violadas pelos usuários. O decreto planejado também determina que publicações só devem ser apagadas por decisão da Justiça. As exceções seriam violações ao Estatuto da Criança e do Adolescente, pedidos do próprio usuário ou de terceiros, além de casos que configuram alguns crimes. Pela proposta em análise no governo, a exclusão de contas das redes sociais também dependeria da decisão judicial. Neste caso, há brechas, por exemplo, para pagar perfis falsos ou inadimplentes. A Cultura informa e o giro da reportagem. Fundarpe divulga a lista de candidatos habilitados ao título de Patrimônio Vivo. Elisandra Silva. A Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Fundarpe, divulgou nesta quarta a lista de candidaturas habilitadas e inabilitadas no 16º Concurso do Registro do Patrimônio Vivo de Pernambuco, edição 2021. Neste ano, o concurso contou com um total de 92 candidaturas inscritas no certame, sendo 60 habilitadas e 32 inabilitadas. As candidaturas habilitadas seguem para análise do mérito cultural. Já as candidaturas inabilitadas poderão apresentar pedido de recurso nos próximos 10 dias. Os recursos devem ser encaminhados à unidade gerencial do Registro de Patrimônio Vivo de Pernambuco até a próxima sexta-feira, exclusivamente pelo e-mail patrimoniovivope@gmail.com. Outras informações podem ser obtidas no portal da Secretaria de Cultura de Pernambuco no endereço cultura.pe.gov.br. Elisandra Silva, Rádio Cultura. Informação em primeiro lugar, do jeito que você gosta. Agora 1h26. 1h26. A Cultura informa. Economia. A medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras foi aprovada pela Câmara dos Deputados ontem, mas a Casa rejeitou todos os destaques propostos pelo relator, deputado Elmar Nascimento. O texto segue para apreciação dos senadores e precisa ser votado pelo Congresso até o dia 22 de junho, para não perder a validade. Líderes da oposição que afirmam que a desestatização irá incidir no aumento do preço da tarifa chegaram a protocolar duas ações no Supremo Tribunal Federal para barrar a votação em plenário. Deputados contrários à medida ainda fizeram uma petição ao ministro da Corte, Alexandre de Moraes, relator de duas arguições de descumprimento de preceito fundamental que tratam do rito de medidas provisórias durante a pandemia. Antes do início da sessão, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que não iria retirar a pauta do plenário. A Cultura informa e o giro da reportagem. PM apreende explosivos em obra embargada em Caruaru. Rosa Menezes. Policiais militares do 1º Batalhão Integrado Especializado, BIESP, apreenderam no início da noite desta quarta-feira materiais utilizados para a confecção de explosivos na rua Maria Mirandolina, no Cedro, em Caruaru. De acordo com a polícia, o efetivo fazia patrulhamento de rotina no bairro quando foi acionado por uma equipe da Defesa Civil Municipal, denunciando o uso destes materiais, sem autorização dos órgãos competentes, em uma obra embargada pela Prefeitura. Os policiais militares do 1º BIESP fizeram um deslocamento até o ponto indicado. Na abordagem, foram apreendidos 28 quilos de produtos como pólvora, açúcar, palha de aço, baterias e canos de PVC, que estavam sendo usados para detonações de rochas dentro da área urbana. Segundo a Polícia Militar, os produtos e o responsável pela obra, junto com as testemunhas, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia para a adoção das medidas cabíveis. Rosa Menezes, Rádio Cultura, informação em primeiro lugar, do jeito que você gosta. Agora 1h28. 1h28. Estão suspensas até o dia 31 de maio as visitas familiares em cadeias públicas e unidades prisionais de 18 municípios da região Agreste. De acordo com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, por meio da Executiva de Ressocialização, a medida ocorre em razão do cenário atual de disseminação do novo coronavírus e da necessidade de estabelecer novas regras restritivas. Os bate-papos virtuais da família continuam disponíveis em 23 unidades prisionais do estado. De acordo com a secretaria, a medida ocorre também devido ao crescente número de casos confirmados da Covid-19 e à elevada ocupação dos leitos de unidades de terapia intensiva, UTIs, disponíveis em Pernambuco. Diante das particularidades do sistema prisional do estado, a restrição visa resguardar, policiais penais, pessoas privadas de liberdade, familiares e a população em geral. A Cultura informa e o giro da reportagem. Quase 2 milhões tomaram segunda dose de vacina contra a Covid-19 fora do prazo no país. Fagner Andrade. Pelo menos 1 milhão e 900 mil vacinados contra a Covid-19 no Brasil receberam a segunda dose do imunizante fora do prazo, o que equivale a quase 14% de todas as pessoas que completaram a trajetória vacinal com a Coronavac e com a AstraZeneca até o dia 6 de maio. Os números extraídos do DataSUS, sistema de informações do próprio Ministério da Saúde, mostram que 1,7 milhão de pessoas receberam a segunda dose do imunizante com atraso. Outros 159,6 mil imunizados, por outro lado, receberam a segunda etapa vacinal antes do intervalo mínimo estipulado entre as doses. Esses atrasos e adiantamentos, dizem especialistas, podem ter relação com falta de imunizantes. O rastreamento dos vacinados é possível porque cada pessoa imunizada é registrada com um código de identificação, no qual há informações sobre idade, dose da vacina recebida e grupo prioritário. Retardamentos e antecipações na segunda dose podem estar ligadas à decisão do Ministério da Saúde de utilizar todo o estoque vacinal disponível sob justificativa de que havia garantia de produção. Fagner Andrade, Rádio Cultura. Informação em primeiro lugar, do jeito que você gosta. Agora 1:31. 1:31. A OAB Pernambuco firmou parceria com o governo do estado por meio da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco para oferta de uma linha de crédito com facilidades e taxas exclusivas para a advocacia. O programa vai oferecer também financiamento e juros diferenciados em relação ao do mercado. Poderão ter acesso à linha de crédito do programa os advogados e advogadas autônomos ou escritório de advocacia constituído como sociedade de advogados, inclusive as sociedades unipessoais, cujas atividades tenham sido afetadas pela pandemia. A Cultura informa e o giro da reportagem. Ministério informa que quantidade de vacinas para a segunda dose da Coronavac solicitada por estados foi atendida. Marquesan Araújo. O quantitativo total de segunda dose da vacina Coronavac Butantan solicitado pelos estados foi atendido, segundo informou o Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, a distribuição do imunizante que completa o processo vacinal foi feita nas últimas três pautas de distribuição que aconteceram entre os dias 7 e 19 de maio. Durante esse período, foram enviadas mais de 5 milhões de doses para todas as unidades da federação. Os últimos grupos com pendência de segunda dose da Coronavac foram de idosos entre 60 e 64 anos e agentes das Forças de Segurança, Salvamento e Forças Armadas. O Ministério afirma que esse público foi atendido na 18ª pauta de distribuição realizada em 7 de maio, que enviou quase 1 milhão de vacinas do Butantan, levando em conta o planejamento proposto pelo Programa Nacional de Imunizações. A pasta destaca ainda que mais de 1,08 milhão de doses do Butantan foram destinadas à aplicação da segunda dose na 20ª pauta em andamento terça e quarta-feira desta semana, de acordo com as solicitações apresentadas por 12 estados. Outras 15 unidades federativas que não possuíam mais pendências para a conclusão do esquema vacinal da Coronavac foram atendidas proporcionalmente com doses da AstraZeneca Fiocruz. Reportagem Marquesan Araújo. Agora 1:33. 1:33. A gente vai fazer mais um intervalo comercial. Daqui a pouco tem comentários com o professor Rui Lira. Instantes. A Cultura informa. O Jornal do Nosso Rádio. Mensagem do vereador Fagner Fernandes. Parabéns, Caruaru. Caruaru é uma terra de oportunidades, tradições e muita cultura. Tenho orgulho de morar nesta cidade e servir aos caruaruenses como vereador. Juntos, seguimos acreditando em dias melhores e cheio de esperanças, torcendo pelo contínuo crescimento da nossa cidade. Parabéns, Caruaru, pelos seus 164 anos. Através dos veículos de comunicação de Caruaru, você fica sabendo se chegou a sua hora de se vacinar. Quando chegar a sua vez, faça o agendamento. Se você já tomou a primeira, não perca a data da segunda dose. A vacina protege você e toda a sua família. Uma campanha da Setcom, Câmara Setorial dos Veículos de Comunicação da ASIC. Caruaru é feita de sonhos, de gente de todo o Agreste, que faz da capital do interior orgulho de todo o Nordeste. Gente que viu nascer um futuro melhor, mais feliz, mais seguro. e hoje vive a transformação no jeito de cuidar da cidade e das pessoas, com mais respeito e mais coração. Aos 164 anos, o futuro aqui já é presente. É mudança para melhor na vida da nossa gente. Prefeitura de Caruaru, presente na vida da gente. O conteúdo exclusivo da Rádio Cultura está mais acessível para você. Além do nosso aplicativo, Facebook, YouTube e redes sociais, estamos também no Spotify. Acesse todos os dias o Spotify da Rádio Cultura do Nordeste e acompanhe nossas entrevistas, programas, reportagens com os assuntos mais importantes do jornalismo. Além de tudo isso, você pode curtir playlists musicais feitas pelos nossos comunicadores que entendem da música que você gosta. Siga a Rádio Cultura do Nordeste no Spotify. Cultura, rádio do jeito que você gosta. Olá, meus amigos, aqui é o jornalista Fernando Rodolfo. Como deputado federal de Caruaru, quero parabenizar essa cidade que chamo de minha e luto por ela em Brasília com muito orgulho. E esse orgulho todo vem da garra da nossa gente, que todo dia, na força do trabalho, faz Caruaru ser essa potência que é. Conta comigo, Caruaru, porque é com coragem e fé que a gente vai ainda mais longe. Cultura FM. Você está ouvindo A Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1:36. 1:36. Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários, professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde para Sandro Rodrigues na nossa técnica. Boa tarde à grande audiência da Cultura Informa. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, professor Rui. Estourou desde ontem um grande escândalo, eu diria, se fosse em outros tempos, né? Porque agora quase todo dia tem escândalos e já não é tanta novidade. Mas estourou um escândalo, sim, em relação ao Ministério do Meio Ambiente do governo Jair Bolsonaro. Foi o que aconteceu. Todo mundo lembra daquela questão da madeira lá do Pará, aquela madeira que foi apreendida pela Polícia Federal e que o próprio ministro Salles foi parar lá em plena floresta, até em determinadas áreas, para tentar liberar a madeira, muita madeira, milhões e milhões de reais em madeira, que há suspeita de ilegalidade que a Polícia Federal tinha apreendido tudo aquilo lá. E o ministro foi em pessoa tentar fazer uma pressão em cima do superintendente da Polícia Federal para soltar, liberar a mercadoria, digamos assim, e acabou se chocando diretamente com o superintendente da Polícia, que não aceitou a posição do ministro, fez uma queixa-crime contra o próprio ministro, o delegado lá da Polícia Federal. E todo mundo lembra que criou um choque que terminou, inclusive, sendo derrubado da superintendência esse delegado da Polícia Federal, que não aceitou a participação do ministro. Ele entendeu que o ministro estava favorecendo os bandidos que têm explorado ilegalmente a madeira lá da Amazônia. Ao passo que o ministro dizia que não se trata de bandidos, se trata de empresas estabelecidas que têm a documentação em ordem, enquanto que a Polícia Federal, investigando, disse que não tem nada disso. São caras perigosos que já devem ao governo, já foram autuados, já fizeram, e por isso ele coloca como marginais, como bandidos, e eles estão agora passando um lote imenso de madeira para vender, inclusive na Europa e nos Estados Unidos. Acontece que a Polícia Federal tinha recebido também uma denúncia vinda dos Estados Unidos, de um órgão parecido com o IBAMA, de lá. E em cima dessa investigação, a Polícia Federal fez contato com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, e Alexandre Moraes determinou uma grande investigação envolvendo uma grande quantidade de figuras que estão ligadas diretamente ao ministro Salles, que por sua vez é uma pessoa de confiança, todo mundo vê, do presidente Jair Bolsonaro. O que é que a polícia viu e acha que há crimes de que espécie? Corrupção passiva, que é quando você recebe toco, recebe propina. Facilitação do contrabando, quando você usa a função para facilitar quem lhe dá toco, né? Quem faz o contrabando. Prevaricação, advocacia administrativa, corrupção ativa, contrabando, crimes contra a administração ambiental, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Essas são as acusações que a Polícia Federal está vendo e, segundo a imprensa tem apurado, jornalistas, inclusive independentes, eu consultei, por exemplo, hoje um texto de Reinaldo Azevedo, que não há nenhuma suspeita que ele seja comunista ou de esquerda, e ele levantou toda a situação e mostrou que o negócio é muito sério. São 35 mandados de busca e apreensão, e que envolveu toda a cúpula do meio ambiente, inclusive o ministro. O ministro também está sob investigação. E também o Walter Mendes Magalhães Júnior, superintendente regional do IBAMA do Pará, Olivandi Alves Azevedo, do IBAMA também, João Pessoa Rio Grandense, diretor de uso sustentável de biodiversidade e florestas, pertencente também ao Ministério, Rafael Freire de Macedo, analista ambiental do IBAMA, Eduardo Fortunato Bin, atual presidente do IBAMA, que foi afastado do cargo pelo ministro, Olímpio Ferreira Magalhães, recém-nomeado superintendente do IBAMA no Amazonas, Leslie Nelson Jardim Tavares, servidor de carreira também do IBAMA e recém-nomeado por Salles, coordenador de operações de fiscalização, André Helena Azevedo, Arthur Valinotto, Leopoldo Penteado, Wagner Tadeu e pessoas jurídicas também. As empresas IMEX, Ebata Produtos Florestais, Visa Indústria e Comércio, TradeLink Madeiras e ainda alguns indivíduos isolados em número de 6 ou 7 pessoas. Sigilos foram quebrados, gente foi suspensa da função pública e há sérios indícios de que houve uma grande tramóia para favorecer madeireiros, gente que ganha muito dinheiro e que está ganhando muito dinheiro com o desmatamento e talvez por isso o desmatamento está tão acelerado e por isso o Brasil está ignorando até os compromissos que tem assumido com o exterior, porque se comprometeu a preservar a Amazônia e agora em abril o que é que nós tivemos? Nós tivemos o pior mês em 10 anos, mês de abril, para o desmatamento na Amazônia. Então, a coisa que fica é a seguinte, qual é o papel, qual tem sido a função, qual tem sido a atuação mais concreta, mais clara do governo Bolsonaro? Então, se a gente olha essa investigação que está sendo feita pela Polícia Federal, sob comando do ministro Alexandre de Moraes, a gente vê esse beneficiamento aos madeireiros lá do Pará. E agora, com o projeto que passou ontem, a privatização da Eletrobras, a gente vê um favorecimento claro a grandes grupos econômicos. E por quê? Porque o governo já investiu o suficiente na Eletrobras, ela está sendo uma empresa extremamente lucrativa, é uma empresa estratégica, então não há nenhum dos dois motivos que justificariam essa empresa ir para a iniciativa privada. Um é se ela fosse realmente uma empresa deficitária, problemática, que não anda, que não sai do lugar. E a segunda é se ela fosse uma empresa qualquer, um hotel que pertencesse ao governo, que não teria nenhuma importância estratégica. Mas não, trata-se da energia elétrica e trata-se de uma empresa lucrativa. Então, do mesmo modo que a Petrobras é uma empresa lucrativa e estratégica e também está sendo privatizada aos pedaços, esse mesmo esquema está usado para favorecer grandes grupos econômicos. Então, isso é que explica o papel do Centrão, que por mais de 300 votos ontem aprovou a privatização da Eletrobras, e isso é o que explica a cobertura que esse mesmo Centrão dá ao Ministério do Meio Ambiente e, por extensão, ao presidente Jair Bolsonaro, para que ele beneficie os madeireiros. Então, o que a gente está assistindo é uma continuidade daquilo que começa no governo Temer, que é um desprezo por investimentos gerais na saúde, na pesquisa, na educação, na geração de empregos, no investimento nacional, num projeto de Brasil soberano. A gente vê que isso não é a prioridade, e que a prioridade é contemplar e atender esses grupos. Por isso mesmo que está esse festival de mentiras na CPI. Excetuado Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa, é o único que não foi colocado e não se encontrou nenhuma mentira na atuação dele, até ele contrariou algumas posições de Bolsonaro, mas os demais ligados, como Pazuello, como Fábio Weingarten e também o nosso, até os ex-ministros também de alguma maneira, eles fizeram a blindagem de Bolsonaro. Então todos os ouvidos até agora, o Ernesto Araújo, foi esse que escapou o nome, o Ernesto Araújo das Relações Exteriores, ex-ministro, Pazuello e também o Fábio Weingarten, todos eles fizeram questão de blindar Bolsonaro. Por quê? Porque eles acreditam nesse esquema, eles estão dentro desse esquema e certamente estão, de algum modo, ganhando alguma coisa. Ou prestígio, ou ganhando diretamente, que isso é questão a ser investigada, a gente não vai acusar aqui ninguém sem provas. Mas o que está evidente é que as ações do governo se destinam predominantemente ao favorecimento desses grupos, sem que essas ações resultem em qualquer tipo de desenvolvimento para o país e em qualquer projeto articulado para que o Brasil venha a retomar aquilo que seria uma forte geração de empregos e uma forte distribuição de renda, que por sua vez são coisas conexas. Vejam que nos Estados Unidos, para gerar empregos, primeiro o Biden está colocando renda, dólar, dinheiro, cheque na mão do povo, para que o povo possa consumir, possa participar do mercado e por aí ativar a indústria, ativar o comércio e a coisa rodar. O que é que a gente teve aqui? Exatamente o contrário. De um auxílio emergencial que se tinha na pandemia o ano passado de R$600, a gente caiu para, em média, menos de R$300 no auxílio emergencial. Então, quando se trata de dinheiro para o povo, o governo é lerdo, o governo é lento, ou é indiferente até à vida do povo, como está sendo indiferente, como está provado que foi e é indiferente na questão da vacinação. Se o povo morrer, é acidente de percurso. Isso é até uma lógica parecida com quem está numa guerra, né? Talvez a formação do militar do presidente explique isso. Mas isso é um detalhe. Isso é um detalhe. O importante é que para promover a melhoria de vida da população, não há recursos. Para defender indígena, pobre, negro, favelado, não tem recurso. Mas para fazer grandes investimentos, entregas de patrimônio, favorecimento ao setor financeiro, aos madeireiros, aos mineradores, aos grileiros de terras e grandes grupos econômicos, então o governo está funcionando perfeitamente muito bem. E é isso que explica tanta blindagem de Bolsonaro na CPI, porque tem gente interessada nisso, e interessa a aliança dele com o Centrão, que está defendendo Bolsonaro, porque ele faz aquilo que o Centrão sempre fez, viver às custas do povo brasileiro, praticando uma espécie de advocacia administrativa como grande conjunto político, fisiológico, interesseiro e muitas vezes corrompido. É a reflexão que cabe ao ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1:48. Faltam 12 minutos para as 2 da tarde. Aqui no Facebook, o João Bosco Barroso está dizendo: tô assistindo o programa João Bosco Barroso, Natal, Rio Grande do Norte. Aqui tem o Walter Jones que diz: professor Rui, esse Ricardo Salles atende a interesses internacionais de exploração da Amazônia, enfraqueceu o Ibama e bateu de frente com a Federal. É verdade, ele tentou desqualificar a Polícia Federal e se deu mal, porque a própria Polícia Federal é que procurou o Supremo Tribunal Federal. E note um detalhe, o Alexandre Moraes primeiro mandou fazer a investigação e mandou a Polícia Federal entrar em ação. E só depois mandou informar a Procuradoria-Geral da República, onde está o Aras, esse que é bolsonarista até o gogó, e está pensando em ser ministro do Supremo. Ele está lutando por isso. Então, por que o ministro Alexandre Moraes fez isso? Porque ele sabe que a Procuradoria-Geral da República engavetaria, como engavetou em fevereiro desse ano, essa mesma denúncia, que foi feita por entidade norte-americana. Eles apreenderam madeira lá nos Estados Unidos e verificaram ilegalidade no tipo de documentação e de encaminhamento. E o que fez o Ministério do governo Bolsonaro? Tentou defender de novo a legalidade dessa madeira. E os americanos não aceitaram e a coisa chegou até a Polícia Federal, chegou até o Supremo e agora está sob investigação. E parece que é corrupção da grossa, é corrupção pesada. O problema é saber se vão varrer para debaixo do tapete ou não. Aqui tem mais uma mensagem. O Pedro Tiago diz: boa tarde a todos, que prendam os culpados, que apesar de o maior ladrão da humanidade estar solto, o Lula. Olha, eu ficaria muito feliz se Lula fosse o maior ladrão da humanidade. Primeiro porque ninguém nunca fez esse cálculo, né? Mas eu ficaria muito feliz porque a gente tirava Lula, né? Aliás, Lula, feito eu, está mais para lá do que para cá. Ele está com 75 anos, eu estou com 73. A gente não vai durar mais 30 anos, 40, né? Então, se Lula vier a deixar esse mundo, ou deixasse a política, ou amanhã renunciasse, ele sendo o grande mal da humanidade, a gente estava livre, né? Mas o problema é a fila. A fila é grande. Veja, agora mesmo acabam de fazer uma denúncia pesadíssima em cima de Aécio Neves. Esse está solto. Deputado federal, palitando os dentes, na boa, tranquilo. Temer está solto, nem se fala. Temer que engoliu o Porto de Santos, que a filha dele fez reforma com dinheiro público na casa dela lá. Tinha um coronel que fazia os esquemas para Temer. Zé Serra, que tinha dólares e dólares no exterior. Até Eduardo Cunha está solto aí na prática, né? Tranquilo. E aqueles que delataram também, que fizeram as delações premiadas. O Deltan Dallagnol, que queria botar 2 bilhões e meio da Petrobras no bolso, pegando uma fundação para ele controlar esse dinheiro todinho, vendendo dinheiro brasileiro, interesse brasileiro aos americanos, está solto. Eu não vou nem espichar a lista. Tem o Salles aí, candidato aí para a cadeia, se a investigação for para valer, segundo o Reinaldo Azevedo acredita, um jornalista que foi ele que inventou o nome Petralha. Então, olha, se o problema da gente fosse Lula, ótimo. Um dia Lula morria, ou um dia voltava para a cadeia, quem sabe, estava tudo resolvido. Mas não, meu filho. A direita brasileira, ela tem um estoque de Arthur Lira, sabe? Ela tem um estoque de tanta gente que está ali dentro, em cima, sentado em cima de roubo, de desonestidade, de picaretagem, feito Paulo Guedes e tantos outros. A fila é tão grande que não dá para a gente ficar sossegado, mesmo que Lula fosse, o que você não pode provar, nem eu, porque ele está inocentado pela justiça, você não pode provar isso, nem eu, mas se fosse, era muito bom. Ah, se Lula fosse o problema, a gente estava livre, né? Bastava um Satanás, tirava ele e o paraíso chegava. Mas não. Veja quem está ameaçando a gente agora com corrupção. Repito, o ministro Salles. Professor Rui, a gente agradece a sua participação hoje, ao longo da semana. Deseja boa tarde e até segunda-feira, Rui. Até segunda, e no sábado nós estaremos também no CGN, para nossa alegria, mais uma vez no CGN. E os ouvintes fiquem ligados, porque podem também fazer seus contatos e a gente pode conversar aquilo que for necessário, porque novidade não falta, toda hora está tendo. Muito boa tarde, André Santiago, boa tarde para Sandro Rodrigues na técnica, boa tarde para a grande audiência da Cultura Informa, e daqui a pouco em mais um show de entrevista, boa tarde, Elaine Dias. Ô, Rui. Boa tarde, Rui. Rui. Oi. Inclusive já está aqui o mestre Onildo Almeida e também Humberto Butão. Mais um programa Cultura Entrevista em homenagem a Caruaru, 164 anos. Aí já é exagero, viu? É um luxo, né? Humberto é um luxo. Botão tá lhe mandando um grande abraço. Ô, rapaz, diga a ele que eu retribuo com toda a força que eu não vou dizer coronavírus, né? Que eu não tenho. Vai pra mas lá, aqui coronavírus. Eu tô todo entupido aqui, cheio de gripe. Mas eu dou um abraço virtual para ele e minha saudação reverente de tronco inclinado e a cabeça baixada para o grande ícone brasileiro que se chama Onildo Almeida. A entrevista, independentemente do show que a Elaine normalmente dá na maneira como trata seus entrevistados, ela será um sucesso por conta desses convidados tão ilustres, tão sérios, tão valiosos, tão importantes cidadãos de Caruaru. Muito boa tarde para eles e bela entrevista. Um abraço para você, professor Rui. Agora 1h55. Faltam 5 minutos para as 14h. A Cultura Informa de hoje fica por aqui. Os trabalhos técnicos foram de Sandro Rodrigues e Josenildo Félix. Realização Central de Produção Cultura, vem aí o programa Cultura Entrevista. Elaine Dias recebe o mestre Onildo Almeida e Humberto Botão. Rádio Cultura. Jornalismo com credibilidade.